Se o tiro tá na minha cama, de você sentando não me lembro bem. Só que eu tô cansado desse drama. Cê ama, baby, porque cê me engana. Me manda mensagem, depois reclama. Mandona, faz falta na minha coma. Mandona, só que eu tô cansado desse drama. Cê ama, baby, porque cê me engana. Esconde debaixo dessa marra. Quero te ver pelada. Despertar o seu lado safada. Deixar você molhada. Só não ficar sem graça. Baby, se tu quer fazer, tem que me acompanhar. Que minha vida tá corrida. Eu não posso te esperar. Duas 180 igual foguete ou igual radar. Só pra suar, não tem a placa, a multa vai ser você me deixar. Se eu te dissesse que seu cheiro tá na minha cama, e de você sentando eu me lembro bem. Só que eu tô cansado desse drama. Cê ama, baby, porque cê me engana. Me manda mensagem, depois reclama. Mandona, faz falta na minha coma. Mandona, só que eu tô cansado desse drama. Cê ama, baby.